Fase 4. Aô, mulherão, menino, meu patrão, princesa. A maroca eu não tenho não, mas na próxima vaquejada você me paga. É fase 4, pisei, estourou, papai. Pra onde ela vai, toda arrumada, com bolsa, loira e tom e vestido Prada. É só o marido dela sair de casa, a mesma maroca e já está parada. Por isso que eu quero ser fazendeiro. Meu salário compra o Citroën em Picasso. Mas o que eu tenho é um Picasso pra ela. Só o que eu tenho é um Picasso pra ela. Mas o que eu tenho é um Picasso pra ela. Um Citroën, Picasso pra ela. Mas o que eu tenho é um Picasso pra ela. Só o que eu tenho é um Picasso pra ela. Mas o que eu tenho é um Picasso pra ela. Um Citroën, Picasso pra ela. Pra ela, um Citroën, Picasso pra ela, mas o que